Olá, cavalheiros e senhoritas. Eu, no episódio de hoje, eu pretendia começar a falar, fazendo uma diferenciação entre ciências ocultas e ciências materialistas, né? Porque falar materialista já admite que existe uma distinção, né? Uma oposição, que no caso seria o espiritual. De que maneira elas funcionam, uma coisa de passado, presente e etc. Mas eu andei pensando outras coisas nesses tempos. Então eu prefiro falar sobre algo que tá mais na minha mente no momento. E sabe, uma coisa que sempre me irritou nos meus tempos de ateísmo convicto era uma ideia da crença abstrata em Deus, tá? E é uma coisa que eu reparo muito na nossa sociedade moderna. Poderia até se dizer que seria parte desse humanismo, né, moderno, no sentido de ter Deus como algo pessoal, personalizado, onde você deposita as suas emoções e simplesmente isso, é uma espécie de uma criação de Deus pessoal. E nessa criação de Deus pessoal, onde ocorre essa personalização do Deus, é simplesmente a criação de uma figura que te aprova incondicionalmente, tá? É uma coisa que não tem por base nenhuma doutrina, nenhuma tradição, não tem nenhuma filosofia pessoal aí, é uma coisa que acontece espontaneamente, vamos dizer assim. A pessoa tem como base o prazer, de que tudo deve causar prazer a ela, e por isso ela não pode crer na figura de um Deus que atribua punição. Entende? Essa criação, essa personalização de Deus como uma espécie de um reflexo sentimental. E acaba reduzindo a crença em Deus em um conforto psicológico, tá? É algo completamente instintivo. Acontece que essa aceitação incondicional é uma coisa que é completamente contraditória ao metafísico. Se tem uma coisa que se tem por critério para se elevar do nosso mundo, é a condição, né? São uma série de condições das mais variadas. E as doutrinas religiosas, tal qual como são, elas não são algo que promova a aceitação tal como se é. Pelo contrário, as religiões, elas parecem sempre apontar uma necessidade de transformação. Então, é algo que é contrário ao status quo da condição humana. As religiões, elas costumam impor um conflito a ser superado, né? Eu não conheço nenhuma religião que diga que a condição humana e esse status quo da existência seja o ideal e que assim tá bom. Entende? E isso é algo que não condiz com os ideais modernos. Eu não sei se isso é um exagero meu, mas eu realmente acredito que o principal ideal moderno seja a busca pelo prazer, né? A busca pela aceitação. E todas as ideias que permeiam o religioso, de sacrifício e etc., isso não condiz mais. Entende? Porque no religioso também é o pensamento da aceitação, mas a aceitação que convém com o sacrifício e a dedicação da vida religiosa. A aceitação moderna é daquele pensamento de existo, logo mereço. Então é completamente diferente. Não se tem a vontade da transformação. Sacrifícios não são prazerosos. Então eu penso que a religião, por esse motivo principalmente, ela é uma coisa completamente em decadência do nosso mundo, seja lá qual religião for. Provavelmente a tendência criações pessoais, da psique humana de crença. São uma crenças personalizadas com base em absolutamente nada além das emoções, tá? E como eu penso que o pensamento religioso ele é fundamental, tá? Na psique humana, é a única forma de se seguir adiante. Então, acontece essa adaptação de Deus, de adaptar o metafísico ao próprio prazer, tá? Não é à toa também que o cristianismo ele parece ser tão especialmente desacreditado e ridicularizado hoje em dia, né? Porque a dualidade cristã, ela é muito trágica, né? Uma breve vida humana em troca de prazer ou danação eternos. Ou seja, lá, não sei qual seria o prazer do paraíso. Que prazer existiria no paraíso, né? A Bíblia não é muito descritiva com relação ao paraíso. Porque que prazer que não seria um pecado? Eu penso muito nessa questão do mundo ideal, de paz e tranquilidade, e sinceramente, nada me vem à mente. Nada mesmo. Porque o que nós conhecemos do prazer, ele é algo que está intimamente relacionado à dor. Nem o prazer nem a dor parecem existir de uma maneira isolada. É uma relação interdependente. Ou seja, é completamente impossível imaginar o paraíso. Entende? Parece uma indução em um coma, um sistema artificial. Então, dos momentos mais preciosos que eu tenho na minha vida, eu fico pensando, então, se esses momentos preciosos, eles são de uma maneira parte do paraíso, algo assim, é só o que eu conheço como bom, é isso? Então, isso iria se repetir, não existiria tempo e eu ficaria dentro daquilo eternamente, dentro daquela memória, porque o tempo, ele é uma noção psíquica nossa. Então, não sei, eu fico imaginando que no tal mistério da libertação do espírito, a noção de tempo seja arrancada de nós e com isso seja possível viver uma memória ou alguma coisa assim para sempre. Enfim, isso é só especulação. Se você tá aqui desde o início, você sabe que eu sou uma pessoa muito especulativa, que eu gosto muito de especular as coisas. E acho que tu também não deve estranhar se eu for extremamente longe, tá? Eu tenho a liberdade que eu achar interessante para especular. E não pense também que eu tenho alguma linha específica pra onde chegar. Eu não sei onde eu quero chegar. No geral, assim, geralmente as pessoas estudam buscando embasamento para um ponto que elas defendem. E eu não tenho isso, então eu vou falar sobre as coisas mais bizarras possíveis aqui também. Tá? Então, se você se ofende com isso, sei lá, quando de repente falar sobre doutrina satanista ou algo assim, e você se sentir incomodado, não sei qual é o problema. Mesmo se você for contra doutrinas satanistas e filosofias luciferianas, você não tem porquê, sabe? Eu não vou te envenenar só porque você vai ouvir essas palavras. Se, quando eu estiver falando de alguma coisa que seja contraditório, eu gosto do contraditório, eu gosto de ouvir coisas que são estranhas. Né? Até porque para você reprovar alguma coisa, ou para você ter uma opinião formada sobre isso, você tem que conhecer, né? Para você dizer que algo é um lixo ou é totalmente errado, você tem que ir até lá, olhar fundo nos olhos, por mais que doa, e dizer: é realmente, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Entende? Eu não sei o que eu estou. Então, enfim. Com isso, eu acho que é muito difícil, extremamente difícil, que alguém se identifique realmente com os meus pensamentos. Eu, em algum momento aqui, eu devo ter manifestado admiração pela figura de Jesus Cristo, seja simbolicamente, o que pode ter sido interessante a um cristão, né, que possa me escutar, e em outro momento eu tô aqui questionando o paraíso, sabe? As pessoas provavelmente estranham algo assim, porque é natural que as pessoas supõem que elas conhecem as outras, sabe? Deduzindo o pensamento dela: ah, se você acredita nisso, portanto você acredita naquilo, portanto acredita nisso, também acredita naquilo. Só que não exatamente, né? Eles são muito mais complexas que isso. E eu tenho para mim que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, e cada coisa é uma coisa. Essa frase que parece não dizer nada, tá? Quer dizer isso, que dentro vem dessa ideia mesmo, que tudo é um conjunto de ideias e de mais ideias, e eu não faz nenhum sentido. Para mim, não fez nenhum sentido até agora eu aceitar todas as ideias ou todas as crenças incluídas dentro de uma coisa. Então, eu costumo pegar algo e inserir a minha interpretação naquilo e agregar isso a mim. Enfim. Mas se você quer saber, a admiração que eu tenho pela figura de Jesus Cristo, por eu, como posso dizer, de certa forma, entender a maneira como Jesus Cristo teria se apresentado, né, e toda a sua passagem na Terra, eu acho muito interessante sua história. Eu também tenho um grande interesse pela figura de Judas. É algo que eu acho muito estranho. Quão desgraçado é ser apontado pelo próprio Criador como seu traidor. O que é o mal, sabe? Judas me faz me perguntar o que é o mal. É um papel necessário que alguém tem que cumprir? Por que ele? Mas, enfim. Sei que ninguém se importa com Judas, né? Ninguém se importa com Caim também. Mas a fatalidade nas suas histórias não deixa de me causar compaixão. Quer dizer, por que que Deus rejeitou Caim? Por que Deus não poderia aceitar as oferendas de Caim e de Abel? Por que ele incitou a rivalidade daquela forma? Entende? Por que Deus parece ser tão incisivo contra a própria criação? Entende? O homem faz a sua escolha e é expulso do paraíso. E depois disso, em alguns momentos, existe uma perseguição contra o seu progresso. Sabe? É como na história da Torre de Babel. É isso que eu tô querendo dizer. A Torre de Babel é o exemplo clássico de insatisfação divina com o progresso humano ou com a ambição humana por desenvolvimento. Talvez eu só conte nos dedos de uma mão ou menos a quantidade das minhas certezas e das coisas que eu defendo. Muito mais, infinitos mais são coisas que eu odeio, coisas que eu critico, que eu questiono, que eu não consigo aceitar na minha cabeça, que me causam aversão. Muito mais, e provavelmente isso é o que você mais irá ouvir aqui. E com isso a tendência é se esvaziar cada vez mais. As pessoas não costumam gostar da contradição como eu gosto. Geralmente só querem alimentar e embasar os seus próprios pensamentos. Eu não, eu gosto de confrontar os meus próprios pensamentos. O tempo todo eu fico literalmente pensando: por que que eu tô certa? Por que que eu poderia estar certa? Qual é a probabilidade de eu estar certa? Principalmente eu acho que é por eu ser jovem. Muito jovem, as pessoas costumam se arrepender bastante dos seus pensamentos quando nós éramos jovens, então eu sempre fico pensando se eu não estou sendo apenas jovem nesse sentido. Mas, enfim, eu não me arrependo tanto de mim, não. Praticamente não me arrependo, sabe? Eu consigo pegar coisas minhas de 3 anos atrás, ler coisas que eu escrevia e etc., e não pensar que eu era idiota ou alguma coisa assim. Mas, por via das dúvidas, eu sempre penso nessa questão de será que eu não estou entendendo exatamente? Será que eu. Enfim. E acho que por isso de eu ficar com esse pensamento, para mim é muito fácil inserir novas ideias. Eu penso que a probabilidade de eu estar errada é realmente grande. Mas sempre vai ser também, né? Não é também uma questão de ó, jovem, não sei o quê. Toda a vida, por toda a vida, vai ser dessa forma e eu espero também que eu não perca isso quando envelhecer. Eu não. E tem gente, né? Porque a pessoa envelheceu, ela acha que ela já virou um sábio. Por mais ignorante e imbecil que seja, a pessoa começa a envelhecer e acha que automaticamente o tempo traz maturidade, conhecimento, etc. Mas não, na realidade, a maioria das pessoas envelhece bem mal. Bem mal. E à medida que se envelhece, acaba sendo mais difícil de se mudar as próprias opiniões. Sabe, eu acho que é uma questão de conforto com o passado. Pessoas sentem muito, muita nostalgia, eu diria. Vamos supor, o cara viveu a juventude dele inteira sendo esquerdista, etc. E todas as boas memórias dele estão nas loucuras que ele fazia dessa época, e etc. Ele perceber que tudo aquilo era uma idiotice, que não tinha sentido nenhum. Para a maioria das pessoas, isso é uma forma de manchar suas memórias, algo assim. Sabe? É como se olhar para trás e pensar: ah, tá. Eu era só um idiota mesmo. Não era nada grandioso, eu era só um idiota mesmo. Então, as pessoas têm receio de olhar para o passado dessa forma. Eu tô viajando aqui, né? Nem continuei a falar o que eu tava falando. Eu não sei, qualquer um que tem algo muito firme dentro de si, que sustente a si mesmo em qualquer momento, teria aversão ao meu comportamento, vamos dizer, de pensar. Acho que só quem compartilha o sentimento de ser um fantasma, vamos dizer assim, não sairia correndo. Mas de qualquer forma, não importa mesmo, eu não tenho nenhuma ambição, pretensão, nem nada assim. Então, para mim é uma forma de eu organizar os meus pensamentos e forçar a minha disposição. Porque, enfim, eu sou uma pessoa patologicamente reservada e isso certamente que me traz ganhos, mas também já me prejudicou bastante. Então eu penso que é chegada a hora de tacar o foda-se e simplesmente expor, né? Um tratamento de choque. Eu tive contato com pessoas interessantes através daqui, que me indicaram livros, etc. E isso é bom. Assim como o contato com gente babaca também, mas também normal, né? O status quo da vida também é encontrar gente babaca, então isso nada surpreende. Então, enfim, estou totalmente fora de foco. Existe outra forma moderna também de crença abstrata em Deus, em que não caracteriza Deus como uma super persona de aceitação suprema, né? Mas como uma, abre aspas, força. E essa definição de Deus como uma força sempre despertou a minha curiosidade, mas nunca pude encontrar quem pudesse me orientar em qualquer sentido em relação a isso. Então, quando eu já ouvi alguém falar sobre isso, sempre era de uma maneira nada explicativa. Muito mais parecia uma questão da pessoa pensar no Deus personificado, sabe, como uma coisa ridícula. E por isso ela convertia essa ideia em uma ideia abstrata que parecesse mais complexa, mas não existia nada desenvolvido aí. Provavelmente essa pessoa tinha em mente Deus como aquele velho barbudo sentado no trono, né? E achava isso ridículo. Isso realmente me faz perguntar: de onde veio essa ideia do Deus cristão como um velho barbudo? Mas eu tenho um palpite, né? Bem, a velhice, simbolicamente, ela representa a sabedoria, né? E talvez seja isso que Deus signifique, de alguma maneira. Então, parece ser um indicativo a ser representado dessa forma. Com certeza isso faz parte de toda a questão da perda dos valores simbólicos. Porque quando se perde a noção simbólica, toda coisa parece cair no ridículo, mas a comunicação simbólica, ela é a mais profunda que existe. Pela maneira com que atua no subconsciente, sabe? E qualquer um sabe disso, desde um ocultista, desde um religioso ou um publicitário sabe disso, qualquer pessoa sabe disso. Que necessite transmitir informações de uma maneira intensa. E nós transmitimos ideias e objetos o tempo inteiro. A gente tende a dar um valor sentimental a certos objetos também. Isso pode ser um exemplo. O símbolo, ele cria uma espécie de uma síntese, tá? Uma síntese de uma informação que é altamente complexa e profunda em algo simples. Torna possível uma comunicação direta daquilo que parece ser impossível de se comunicar. Então, enfim. Quando se perde a capacidade de reconhecer os símbolos, principalmente símbolos milenares como esses, naturalmente alguma coisa se perde, mas eu tenho que é algo de alguma forma ligado ao seu inconsciente, mesmo que passem milhares de anos, entende? Isso veio de um ser humano primitivo e de alguma maneira existe isso de primitivo dentro todo ser humano, mesmo do ser humano moderno. Então, é possível que se reconheça isso. As formas, elas nunca são completamente estranhas. Enfim, Deus personificado, né? Esse Deus personificado, para mim, no sentido de criador, é uma coisa mais parece fazer sentido na hipótese dos deuses astronautas. Já que os deuses astronautas, em caso de seres do mesmo plano existencial que o nosso, sabe? Como se fossem só habitantes de uma galáxia distante ou algo assim, eles poderiam ter as suas imperfeições como tudo mais que existe no nosso mundo. Mesmo eles sendo claramente mais avançados tecnologicamente, nada indica que eles seriam mais elevados que nós moralmente, né? Na verdade, isso me faz até questionar se eles seriam absolutamente maus. Porque, ao que temos de experiência, o avanço tecnológico está estritamente ligado com a corrupção dos valores humanos, de alguma maneira. Por exemplo, o avanço tecnológico da Segunda Guerra Mundial e etc. Tudo isso, toda essa evolução, esse boom científico, ele foi às custas de perdas humanas, nesse sentido de valores humanos. Enfim. Ou até mesmo o simples fato, nesse aspecto dos deuses astronautas, terem nos criado e depois nos abandonado, já caracteriza um mal. Ou talvez não. Ou talvez nos criado e permanecessem ocultos, monitorando, não interferindo. Ou pior, interferindo e de uma maneira absurda, sabe? Enfim, já tô indo fora do assunto de novo. Mas eu acho que pensar no Deus cristão como uma perfeição personificada é uma coisa que parece contraditória, sabe? A personalidade, ela é formada por vontades e desejos. E vontades e desejos necessariamente indicam a ausência de algo. E a minha pergunta é, a perfeição completa, ela pode existir como um ser que tem ausências? Não sei, isso daí é uma coisa que não parece fazer qualquer sentido, né? Claramente que Deus tem uma vontade e uma personalidade na Bíblia. E com isso eu não consigo entender como que é atribuída a esse Deus personificado, assim, a perfeição e a grande bondade. Devo ser sincera que esse Deus bíblico chega a me parecer muitas vezes cruel. O Antigo Testamento é provavelmente uma das coisas mais desgraçadas que eu já li. E, claro, não só pela conta de Deus, mas por narrar histórias de seres humanos de passados remotos, muito mais bárbaros do que nós mesmos. No geral, quando eu penso na Bíblia, eu vejo nela a validade do seu registro histórico, né? Com certeza que indica eventos grandiosos do passado. Eu acredito nisso. Eventos grandiosos até de muito mistério. Sem falar nos muitos fundamentos que são esclarecedores sobre a condição humana. Eu, como deve saber, eu vejo validade em parte da doutrina cristã, dos ensinamentos de Jesus Cristo e etc. Mas nada disso é suficiente para fazer de mim cristã, né? Já que eu não tenho fé. E, de alguma maneira, eu vejo isso como mais algo que é parte de fragmentos da verdade da condição humana. Existem esses fragmentos por toda parte, mas nenhum está de fácil acesso, sabe? Entregue inteiramente por qualquer doutrina como uma coisa pura e o caminho a ser seguido. Porque, enfim, é um mundo profundamente caótico. Esse o nosso. E a verdade espiritual, ou se existe uma verdade espiritual, ela com certeza, para mim, se perverteu às vontades humanas e às suas instituições e às suas organizações. Enfim, meus meus estudos recentes, né? As coisas que eu tenho estudado recentemente, devo dizer que tem surgido alguma coisa de esclarecedora. Você provavelmente percebeu que eu me interesso por muitas coisas, né? Então, estranho eu ficar falando de ocultismo e tudo mais. Eu estudo ocultismo, mas nunca pratiquei qualquer ritual que fosse, nem nada disso. É puramente interesse. Mas eu sou uma pessoa muito cautelosa, eu não faria isso. Eu não faria nada disso sem estar ciente exatamente do que eu estou fazendo, né? Então, apenas estudo, são teorias, né? E sem falar que é também um pensamento que eu tenho sobre certas práticas de magia que me parecem uma coisa fundamentalmente errada. Os meus argumentos não são baseados em coisas do próprio ocultismo, mas são argumentos racionais que parece incoerente, mas isso é uma coisa muito complicada, não vou falar isso agora. Mas enfim, há alguma coisa errada com certas práticas que me mantém distante de vir a praticar qualquer coisa de fato. E honestamente, também tem outro motivo, que é a falta de interesse, né? Existem certos tipos de ritual que me interessam, mas nas muitas coisas, eu diria que são as coisas que são objetivo da maior parte das pessoas que se envolvem com práticas de magia ou têm algum interesse, simplesmente. São interesses muito vulgares mesmo, sabe? Coisas de trago seu amor em 7 dias, essas são coisas que eu acho ridículo. Sem falar que eu acho moralmente errado. Faz parte daquilo que eu falei sobre eu ter uma certa conduta racional com relação a isso, de não achar interessante certas coisas. Enfim, rituais. Eu diria rituais de ganhos mundanos. Esse tipo de coisa não acho interessante. No sentido mundano, eu posso até avaliar que eu seja uma pessoa sortuda, né? Fora a própria existência, nada me incomoda muito. Eu não faria nenhum tipo de magia para melhorar minha aparência ou ter mais dinheiro. Meu interesse, com certeza, ele só poderia ser por ele mesmo. Tudo que eu gostaria de ganhar é mais conhecimento com relação a isso, e eu sei que isso não é uma coisa que se consegue com nenhum tipo de barganha. Mas, de fato, há certos inconvenientes. Eu gostaria até de me livrar deles, né? Por que não? Será que existe solução para isso? Eu tenho problemas com pesadelos, eu tenho pesadelos com frequência. De um tempo pra cá, até que não tanto, mas quem sabe se eu me livrasse desses pesadelos, eu seria provavelmente uma pessoa mais feliz. Quem sabe falar com os mortos, né? Seria muito legal. Já imaginou? Ou então projetar a sua consciência, as loucuras aí. Esse tipo de coisa parece interessante. Não sei se dá tempo de eu falar sobre toda a questão que eu queria falar, sobre forças fundamentais e etc., que eu tenho estudado. Pelo menos fazer uma introdução disso, né? Mas, bah. A projeção dos deuses, coisa que eu falei no último podcast. Eu penso que pode ser uma característica fundamental do pensamento mágico. E, enfim, o pensamento mágico, ele é uma coisa que surgiu desde que o ser humano existe. E dentro do pensamento mágico, claro, está a fé. E é nisso que eu falo sobre a projeção dos deuses. E é algo que é muito, muito anterior à escrita, muito anterior a qualquer outra invenção. Não é algo que seja uma invenção. Entende? Se é uma invenção, é de quem, de que criatura ou de que ser, do que for, que inventou o ser humano. Porque é algo que eu vejo como infringido dentro da própria mente. E, enfim, a evolução do pensamento, a transformação do pensamento é algo que só vem a ocorrer com o surgimento da filosofia, no sentido da primeira vez que surge a vontade da compreensão do mundo objetivamente, né? E essa transformação do pensamento, ela nasce com os gregos e ela provoca uma dita cisão do consciente, tá? Não antes isso existia, essa cisão entre material e espiritual. Uma dualidade que antes não existia. Entende? Antes era tudo considerado mágico. Tem seres mágicos nos rios, tem seres mágicos na floresta e etc. Não existia essa separação entre uma compreensão mágica e uma compreensão objetiva. Os sábios do passado, eles eram tanto magos quanto forneciam um conhecimento de essa erva é boa para curar essa doença ou isso aquilo, entende? Era o mesmo. Não existia uma separação de uma compreensão de ciência. Então, uma coisa que eu me pergunto é se um ser humano que nascesse hoje em dia, se ele tivesse sido criado assim sobre circunstâncias artificiais, se ele iria por ele mesmo desenvolver um raciocínio objetivo, sabe? Esse raciocínio filosófico que vem dos gregos, provavelmente não, né? Provavelmente seu raciocínio ia ser completamente mágico. De fato, as experiências mais interessantes, elas parecem sempre infringir os direitos humanos, né? De uma maneira que é inquestionável mesmo. Como é que eu faria uma pesquisa dessa? Sei lá, pegar um bebê e trancafiar o bebê em um ambiente artificial, né? Coloca um contato monitorado, deixa ele passar a vida toda ali pra, não sei, observar como ele se comporta em dados estímulos. Parece ter um plot twist pra um filme. Você assiste o filme todo e no final você descobre que não passava das experiências de um cientista maluco, que ele era mentira, que era monitorado. Mas acho até que esse tipo de experiência não seria uma coisa impossível, algo que nunca teriam feito, né? Provavelmente algo do gênero pode já ter sido feito. As experiências mais bizarras imagináveis dentro dessas experiências da época da Segunda Guerra. Com certeza que nada é tão longo, né, como observar o desenvolvimento de um ser humano a vida inteira, mas isso custaria um grande empreendimento, né? Mas alguma coisa do gênero pode já ter sido feita. Acho que se um sujeito faz uma pesquisa dessa, ele tem que sair correndo, né? Depois. Ele tem que literalmente deixar os resultados do negócio e sair correndo, sumir. Ou então ele teria que manipular as informações sobre como ele adquiriu isso, né? Já é uma coisa que prejudicaria a própria pesquisa dele. Sumir deve ser mesmo a melhor alternativa a ser feita. Mas o que afinal significa essa palavra, né? Magia. Eu me interesso muito buscar o significado etimológico das palavras, etc. E a palavra magia, ela significa produzir resultado sobrenatural. Magush. Palavra persa, longe de mim pensar se eu estou ou não falando a palavra certo. Esse nome, enfim, ele foi dado pelos sacerdotes da religião de Zaratustra, ou Zoroastra. E o Zoroastrismo é provavelmente a mais antiga religião monoteísta do mundo, talvez. Provavelmente significa que esse é o mais antigo emprego do conceito de magia, né? Eu assumo muitas coisas se tratando disso. Ai, ai, já tô cansada já de falar. Eu estou muito então eu fico por aqui. I am waiting for the night to fall. I know that it will save us all. When everything's dark, keeps us from the start.